Bendize o nome, Senhor. Não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor e tudo que há em mim. Bendiga o seu santo nome. De nenhum de seus benefícios. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Que a tua mocidade se renova como a águia. Quem enche tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. De sorte que a tua mocidade se renova como a água.